mas eu vou te contar. Vida na favela é dura, mano, madrugada é triste e é cruel. Com o cheiro da marihuana chegando no céu daqui, eu vejo uma criança descendo o morro, toda ensanguentada, pedindo socorro. Aqui a lei é a faca, aqui a lei é o oitão. Se você vacilar, vai pro caixão. Agora escute a pura realidade, mas o que sai da minha boca é tudo verdade. Aqui de madrugada é um silêncio total. Homens armados, calibres pesados, policiais, portas fechadas, janelas fechadas. Eu vejo mais um corpo baleado na calçada. Viatura, luz amarela, PT na mão, pra matar mais inocente, mais um irmão. Aqui na favela a veia é do mais forte, pois quem mata um policial ganha ibope. Aprendi desde pequeno o ABC, se você não me matar eu vou matar você. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Vamos acabar com essa força que tá nos matando, vivendo em um mundo podre suburbano. Não quero nem olhar pra trás, mas para não ver o sofrimento dos meus pais. Quando criança vivia descalço jogando bola, não ligava pra estudos, não ia à escola. E hoje eu percebi que não é nada disso, vivemos em um mundo podre submisso. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Ouço um grito de terror, mais um tiroteio, mais um rastro de dor. Traficantes e policiais, a todo instante matando mais e mais. Lá vai o mano Paulão descendo o morro correndo. Ele está preocupado, mas uma mãe está morrendo, o seu sangue disparando com hemorragia. Isso aqui na favela acontece todo dia, quem mora aqui o sangue frio tem que ter, porque senão você não vai se proteger. Aprendi desde pequeno nos becos e nas vielas, vida do gueto, submundo das favelas. Você tá vendo aquele moleque soltando pipa, é humilde, mora na favela, é sua vida. Todos os seus brinquedos ele mesmo faz, é um garoto de rua deixado pelos pais. 4 horas da tarde jogaram futebol, descalços na rua de terra aproveitando o sol. E a minha vida não foi um paraíso não, e o que eu falo não é fruto da imaginação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Fome, miséria, veja que loucura, nosso país é uma bomba que ninguém segura. Tanta gente morre sem explicação, vivemos no inferno e convivemos com o cão. Vários otários no país da enganação, onde muitos ricos roubam e não vão para a prisão. A culpa é da sociedade que é tão cruel, pois pra quem tem dinheiro o limite é o céu. Espero que no futuro que está para chegar as pessoas se unam e mudem esse lugar. Lugar injusto, repleto de discriminação, onde a morada do negro é dentro de um caixão. Parei pra pensar e me lembrei como eu era, discriminava as pessoas que moram na favela. Eu mudei demais, você também pode mudar, é só parar um pouco pra raciocinar. Não fica aí parado, vai à luta, não fica aí sentado feito filho da puta, porque o demônio está atrás de você. Só um passo em falso e ele vai te fuder. Ele está por trás de tudo o que acontece, principalmente das drogas que os traficantes te oferecem. Esse tipo de coisa não te leva a nada, consome sua vida, rouba tua alma. Carta na mesa, jogo sem inteligência, é o poder que aniquila sua consciência. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Eu digo paz, fé, amor e união, vamos acabar com a força podre da nação. Paz, fé, amor e união. Paz, fé, amor e união. Paz, fé, amor e união. Paz.